Portugal 019, on the ground at 46, vacated by radio contact, ground 121, decimal 9, Bonnet, Conestio. 119 there, Portugal 019, ground Salvador Bonoit, Portugal 09, Sucatic Conway. Portugal 019, boa noite. Taxi via Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, Portugal 09. Solution 6224, posição 01, para pushback e acionamento. Solution 6224, livre acionar, reporta táxi. Aciona, reporta táxi, 6224. Ocean é 6224, tem 107 a bordo, autonomia de 1h50, alternando Salvador para Sáquio. Ocean é 6224, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1013, agora o meu voo. E Alfa, para a cabeceira 10, ponto de espera 118.95, Ocean é 6224. Uma boa noite, bom final de semana. Chiné 6224, Isado Linhares, decolar, pistão no zero, o vento 090 graus com 11 nós. Chiné 6224, está alinhando, vai iniciar a decolagem. 190 graus com 10 nós. 6224. É 224, decolado 59, controle 119, decimal 8, boa noite, boa viagem. 198, 6224, obrigado, boa noite, bom trabalho. controle Salvador, boa noite, Xanera 6224, tá na boca de amor. Xanera 6224, contato radar, sobre o nível de voo 190, vigilante. 190, 6224. Aracaju. Direto Aracaju, 6224. Prossiga. Por gentileza, senhor, eu preciso que o senhor sintonize o ILS só para checar se recebe o DME. Negativo, senhor. Não está recebendo ele. O DME do ele. Tá bom, muito obrigado, senhor. Por nada. Salvador 6224. Prossiga. A gente está recebendo agora 24.2 agora, o DMS. 4.2, confere, mas você está sintonizado o VOR ou o ILS? ILS, 109.3. Gente, grato, Xanar 6224. Na 6224, chama Centro Recife, 126 decimal 85. 12685, o 6224. Solo Salvador, boa noite, é o Sam Mike X-Ray Charlie. Mike X-Ray Charlie, boa noite, prossiga. Boa noite, autorização de reboque da posição para a posição 343. Só confirmando, posição 05 do pátio principal para a posição 3 do pátio 3. Positivo. Autorizado, reporta no término o Mike X-Ray Charlie. Salvador, Chanel 6212, informação Bravo, boa noite. Chanel 6212, a sua identificação. Chegada Mari, desse mantém o 050. Deixa o 050, se possível, eu vou ITAP da presente, 6212. Gente, eu vou ITAP. Rouro 714, acione identificação. Autorizada a chegada à mar e desse mantém o 060. Chame a 212, desce a 2 mil pés, autorizado a final pista no zero. Ajuste no 012. Descendo 2 mil pés, 1013, camarada estabilizado, então, 6212. 1012. 714, desça 050. Voo 805, identifique, desça ao 060, chegada marinha. Confirmando o voo do 704 até o 050. Confere. 74. Localizador, chame 6212. Chame 6212, complete final, chame torre 18.95. 21895, boa noite, chame 6212. Torre Salvador, boa noite, chame 6212. Chame 6212, boa noite, ajuste 1012, reporte baixo e travado. Baixado e travado, já um minuto de inferno, 6212. Afirmativo, visual com tráfego, autorizado pouso pistão 1-0, vento é 090 graus com 9 nós, Chanel 6212. Eita, livre o pouso, Chanel 6212. Boa noite, Mike, X-Ray Charlie. Azul 4107, identifique, desse mantém o 070, chegada Mari. 070 Mari? 070. Voo 1794, livre descida 2000 pés, o ajuste no 012. Oxenair 6212 no solo aos 34, direita 121, 19, boa noite. Livre à direita, solo 219, boa noite. Solo Salvador, uma boa noite, Xané 6212. Xané 6212, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 8005, livre descida a 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. 3012, boa noite, amigo. Então, 3152, identifique, desça e mantenha o 060, chegada Mari. Chegada Mari para 060, 3152. Pode ir possível, ITAP? Oi, ITAP, autorizado. ITAP, 3152, obrigado. Runo 805, livre descida 2 mil pés, autorizada final 10. 2 mil, autorizada final, voo 10. Runo 704, estabilizado. 704, o senhor recebe o DME do ILF? Negativo, 704. Cliente, complete final, chame turno, Runo 8, decimal 95, voo no 7, no bar. 2905, obrigado. From stand 10, we are ready to copy IFR clearance destination Madrid and we'll be ready for push in 2 minutes. Europa 084, I don't have your flight plan in my system. I will check, stand by to copy, please. Stand by. 3152 da TAM, se mantém o 050. 050, 350. Confirmando já baixado e travado? Confirmando, baixado e travado. Sente, tráfego avistado, autorizado por pista 10, vento 090 graus com 10 nós, 1 7 no 4. Sente, repouso 10, 1 7 no 4. Na 3600, acione identificação. Nesse mantém o 060, chegada a margem. Agente 060 na margem 3600. Tu recebe o DME do ILS? Afirmativo. Gente, grato. Azul 4107, desta 2000 pés, autorizada final no zero. 2000, ajustado no 092, azul 4107. 1152 da TAN, desta mantém 3000 pés, ajuste no 012. 3000 no 012, na 3152. No 714, nós somos 43, direita 121, décimo 9, boa noite. Torre Salvador, boa noite, voo no 805, DLS da 10. Voo no 805, ajuste no 012, continua a aproximação, reporte, baixada travada. Porta lá, guardado seu. Salvador, Luna 7 no 4, ligou. Luna 7 no 4, boa noite, táxi Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, Luna 7 no 4. Any luck for Europa 084 without flight plan? Minutes to copy Europa 084, please. Copy. Mas tá travado, boa noite, cara.